980, it's Cork Ident and the clear descent of flight level 060, Bonf Arrival. 060, Bonf Arrival, American 980. Logan, segundo 8 direito, agora proa 140, intercept localizador. Entrando 40, pode descer para 2000? Ainda não, mantenha 3000, tem os tráfegos à sua direita, que é a sua sequência 2,5. 3153, radar vector for sequence fly heading 220. Maintain heading to intercept localizer runway 10. Heading 220 to localizer, 3153. 20060, mantenha, reduza para 1809-1897. 2179, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 62. 1862, tá 3179. 642, pronto pra cópia? Prossiga. Nave da 1-0. Aide. Forte localizador. Para 2000, reportar na final. Da Puca, transição Aracaju. Transponder é o 5075, controle 199-35. Centro autorizado, resistência 390, perubisque 58, decola da 10 com curva pela esquerda na Puca, Aracaju. 5075, transponder, 119-35, controle voo 642. Voo 642, cotejamento correto, reporte para puxa estacionamento. Boa tarde. U153, descent 2000 feet, altimeter set 1016. Now turn left, head 160, clear to intercept, localizer. 2000 feet, 1014, left turn, heading 160, 3153. Altimeter set 1016. Oh, 1016, thank you. Proa 220, limite localizador 897. 220, limitado ao longo, 3.5, 6.6, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio, aguarde autorização para o RNAV. 5.6, 6.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Da torre 1.186, na 3.1.7. Mas o 4069, em coordenação com o pessoal de solo, pode iniciar o push e já está pronto para a autorização. Mas o 4069, autorizado Campinas, nível 360, Perusque 58. A pista em uso é 1-0, saída gole, transição Gonza após decolagem, curva à direita. Informo que o transponder é o 5067, controle 199-35. Está autorizado o push, atente para tráfego, efetuando táxi na Índia. Assim, tá 0 Campinas, nível 360, eu pelo Whisky 58, decola no 0, curva direita, gole Gonza, saída 1935, controle, transponder 5067, autorizado push, saneamento, sente de aeronave 4069. Bom dia, o log 6658, passando o externo, embaixo do lado. Log 6508, confirme, vê log 6508, chamou? Afirmativo, passando o externo, embaixo do lado. Na aproximação, avistado, informa, ajuste no 0, no 6, número 2 para o pouso. Primeiros 90 metros da pista no 0, impraticáveis, cabe ser locada. Complete final approach, contact tower, 118.6. 118.6, 3153. Tá. 897 esquerda para o Serra Vitor 366, reporte na final da RNAV. 366, reporte na final da RNAV. Dragon 980, descent 3000 feet, altimeter set 1016. 3000 feet, 1016, American 980. 1279. No solo aos 34, livre direita, solo em 121, décimo 9. Direita, 1219, tá, 3179. Solo Salvador, UTAN 3179, livra na Fox. UTAN 3179, está autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarde para ingresso no... Aliás, para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, Pátio 3, aguardando para ingresso no principal, UTAN 3179. Se o 9641 não identifique, desça e mantenha 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, Rio 9641. Torre Salvador, tá 3153, tá na final do ILS, visual com o campo. Última aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 06. Sinal de pouso, 3153. Espera, dono zero, está pronto. Bom dia, mantém a posição, tá 3171, não? Mantém a ponta, pera. Log 6518, no solo às 3000, livre de imediata pista, chame solo em 121, décimo 9. TAN 3153, por autorizar 10, 170 graus, 179, cabeceira locada primeiro, 90 metros, check 3. Trem de pouso embaixo checado, livre pouso, pista 10, TAN 3153. Isso livrou. Para o 6598, autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, do Varig Log, 6598. Prossiga total, na escuta. A formação à nossa esquerda, seu, possibilidade na proditona para evitar a formação. Autorizado, número 4 na aproximação. 7 reduzindo então, e na proditona, muito grato, total. American 980, descent 2000 feet, altimeter set 1016, and a clear to intercept the final approach, no glide slope. Okay, clear to 2000 feet, and clear to the final post, and you said no glide slope for American 980. Torre 1862 no 897. Tá livrou. Tá 3153, autorizado táxi via Alfa Juliette, mantém a posição antes da Juliette para ingresso no pátio 1. Sente, Alfa, manter a posição na Juliette para o pátio 1. Alfa Salvador, 4069, TOD 115, 115, 5 horas de autonomia alterna Ribeirão Preto para o táxi. Quatro zero autorizado táxi via Índia Charlie, no ponto de espera da Charlie, chame Torre 118, destino a Bahia. via Charlie, via Índia, Charlie, Hong Kong, Charlie, Torres 86, 4, 0, 9. 3179, autorizado gate 02. Gate 02, 3179. Desça para 40 total, 040. A sua sequência é um 757 que está à sua esquerda em 10 milhas interceptando a final. Afirmativo total 9910 para o 040. Não, gate 03. Gate 03, está 31953. Confira para o 9910, senhor. A formação está à sua esquerda agora no momento. Afirmativo, senhor. Nesse instante. Afirmativo. Ok, então vamos fazer o seguinte. Após Duna, você vai manter a proa, girar pela sua esquerda para reinterceptar a final. O 757 agora a sua posição de 12 horas em 6 milhas a 2 mil pés. Vamos manter a separação com esse tráfego. Afirmativo. Após Duna, manter a proa. Vamos aguardar essa vetoração, total 9910. Oi, azul 4069, bom, espera, pista 10, pronto. Anitta. E mantém a posição, pode esperar. Mantendo o ponto de espera, do 4-0 menor. Paramedic 980, ILS 10. American 80, continue approach and wait to land. We need 1016. Okay, continue approach, American 980. Total 9910, desce para 2 mil pés, ajuste no 016. 2 mil pés, 1016, total 9910. O Rio 9641 deve se manter em nível 040. Para 040, 9641. Ótimo. Igualmente. Marca 90, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. French hold this place, the first 90 meters. Okay, clear to land 10, American 980. O 9910 está com 80 mais. Afirmativo, senhor. Passou Duna no momento, inicie curva pela sua esquerda para pro 160, intercepte a final. Esquerda 160, para o final total 9910. Qual nível autorizado, senhor? 2 mil pés. 2 mil pés, estado 1016. Confere. Victor 69, apoio América, está autorizado a alinhar e manter a 10. No caso, o avião Aeronave Nacional aí mantém na 10 o azul 469. Vamos manter, você tem condição de manter pro 030? Positivo. Vamos manter pro 030 para o sequenciamento ou vai seguir o 27 da Papá que está à sua esquerda, mil pés abaixo? Positivo, contando a esquerda pro 030 agora. Positivo, você dá no máximo um minuto, você já vai curvar a esquerda para interceptar a final. Excelente, obrigado. Zero on the ground, the 846, continue attack the first intersection right, protect the ground control, 121, that's 19. 219, American 98. American 980 is clearing for gate 11. American 980, approve the taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet for gate 11, American 980. 10, 180 graus, 149. Pelo decolagem, 10, 40 menores. Não foi informado pela torre, chuva leve nas vizinhanças. No aeródromo, no momento, não chove mais. Afirmativo. Bom dia, aqui é o Felipe 5514. 5514, Aracaju, nível 170, aguarde coordenação. 150, senhora. Ok. Alô Salvador, o gol 1642 para o táxi, 75 a bordo, 3 horas e 25 autonomia, alterna Fortaleza. Espiral 9990, torre 18 decimal, meia dúzia no pouso. 18 a 2, portal 9990, obrigado, bom dia. Bom dia. Táxi 75, 75 a bordo, 3 horas e 25 autonomia, alternando Fortaleza. O 642 Solo Centro, autorizado táxi via Juliette Alpha Charlie. No ponto de espera da Charlie, chame torre 18 decimal 6, QNH 10 16. Centro Juliette Alpha Charlie, ponto de espera 18 6, com 16, igual no 642, bom dia. Avistado, pouso autorizado na 10, cabeceira local primeiros 90 metros. Vento 160 graus com 159, o ajuste 10 6. Copiado, foi ajustado 1-0 no meio, total 9-9, 1-0. Livre pose. Mike Eco Delta, prossiga. Eco Delta, autorizado o saneamento. O 9641 por 160, reporte na final do da pista 10 sem glide. Demante, reportarei na convertida 10, reportarei final. O 3171 chama Centro Recife, frequência 1264. Alterna 133 decimal 25. 264, alterna 3325, tá? 3171, bom dia. Bom dia. 041 desviou? Negativo, estamos já interceptando o localizador. Poderíamos descer para 1700? Tem referência? Firmativo. Autorizado. Salvador, bom dia, gol 642, ponto esperando zero pronto. Aqui é ponto esperando zero, gol 1642. Vai manter 1-0. Direto, aguarde para o 3640. Solo total 9910. Autorizador central 1-2-3-6-0. Alfa Kilo Pat 3-9-9-1-0. E o 9641 no chave do campista? Afirmativo. Complete a aproximação, torre agora 118 decimal 6. 386, até já, obrigado. Até mais. Salve Salvador, bom dia, o nome é 07 da Gol para o para Guarulhos. Avistado, fuso autorizado na 10, 180 graus com 169. De forma justa na 0 no 6, cabe ser relocada primeiros 90 metros. 964. Salvador, tá 35 no 7. Chamou o salaguarde. Cinco no sete, Brasília, nível 360, aguarde autorização. Escuta no sete. Cem no zero, gol no 642. No solo é 5-4, livre direita, chame solo em 1-2-1-9. Livrar aqui a direita, chamando solo 219, 9-6-4-1. Solo Salvador, Rio 9-6-4-1. 9-6-4-1, autorizado táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 9-6-4-1. Autorizado a decolar, da 1-0, 180 graus com 1-4-9. pista de decolagem no 0, igual no 642. Flip 5514, pronto pra cópia? Vou para acionamento pushback. P5594, pronto pra cópia? Afirmativo. Autorizado Aracaju, nível 150, Golf 677, decola da 10 com curva à esquerda, sai da Tuca, transição Aracaju, o transponder é o 5107, controle 1199, decimal 35. Ciente, autorizado 150 na Golf 677, pista 10, curva à esquerda após a decolagem, saída Fuca, transição Aracaju, transponder 5107. TP 5514, cotejamento correto, reporte para a pista de estacionamento. 642, decolada 56, chame controle 119, decimal 35, tenha um bom voo. 3935, obrigado, bom dia. O nome é 07, ponto pra cópia? 607 na escuta, prossiga. O nome é 07, está autorizado Guarulhos, nível 360, por isso que 50. Decola da 10, saída da EL, transição de NER, decola com curva à direita. Transponder 5121, no controle 199, decimal 25. Ok, o gol no 607 aprovado para Guarulhos. Nível 360, Vitorisco 50, decola pista 10, saída da Eldiné, com a primeira curva direita, transponder 5121, controle 1925, gol no 607. Gol no 607, cotejamento incorreto, controle 119, decimal 35. Afirmativo, 1935 ao controle, obrigado. 607, fechou uma pronta, posição 612. Gente, está autorizado para pushback e acionamento? Confirme quem transmitiu. Trip 5514, está autorizado no pushback e acionamento? Autorizado, pushback e acionamento, trip 5514. Doutor, bom dia, gol 1715, autorização Brasília. Gol 1715, aguarde para Brasília, nível 360. Aguarda. Paulo Salvador, disponibiliza autorização para o TAN 3517. Afirmativo, então 3597 para Brasília, nível 360, PVU 17, decola da pista 10, saída agora, transição fita, decola com curva à direita. Transponder 5114, controle 119, decimal 35. Autorizado 360, PVU 17, destino Brasília, decola da 10, saída agora, transição fita, curva à direita após 5114, transponder 1935, pronto para o pushback, posição 04. Salvador, TAN 3517, pronto para o pushback. TAN 3517, cotejamento correto, autorizado pushback. Autorizado, chamar nota.